eu penso em te deixar, mas eu sinto que não posso. Eu já me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Só peço que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Oh, minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve de alegria, pois eu lhe amo tanto. Banda Top 7, a mais romântica. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. Medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Oh, minha paz, perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Banda Top 7, a mais romântica. Você foi embora sem olhar pra trás. Agora estou sofrendo de amor, porque sem você não sei viver. Você foi embora sem olhar pra trás. Agora estou sofrendo de amor, porque sem você não sei viver.

realiza. A trilha do meu destino, o amor foi somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me fez novamente criança. E diz que é apenas quem ama, um dia o seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Há muito tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir o amor de verdade, passar o sonho pra realidade e finalmente me realizar. Banda Top 7, a mais romântica. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realiza. A trilha do meu destino, o amor foi somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me fez novamente criança. E diz que é apenas quem ama, um dia o seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Há muito tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir o amor de verdade, passar o sonho pra realidade e finalmente me realizar. Banda Top 7, a mais romântica. Eu tô na fase do esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas. E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Ainda dói. Motivo de segurança, mantenha a distância. Não dê esperança pro meu coração. O motivo de segurança, não liga à noite com a sua voz doce. Eu não sei dizer não, eu não sei te dizer. Eu tô na fase 2 de esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas. E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Ainda dói. O motivo de segurança, mantenha a distância. Não dê esperança pro meu coração. O motivo